coração queria ter. Seria normal minha emoção poder conter. Eu não iria chorar, não derramar uma só lágrima. Só desejaria o que pudesse pôr em prática. Controle total do coração queria ter. Seria normal minha emoção poder conter. Eu não iria chorar, não derramar uma só lágrima. Só desejaria o que pudesse pôr em prática. No início era só amizade, mas falar com ela virou prioridade. Necessidade, a voz eu tenho que escutar. De noite e de dia eu ligo no celular. Nada com nada falar ou dizer algo importante. Quem sabe ela resolva se pá, me dá uma chance. Vai adiante, secretamente meu desejo. Dentro da minha mente algo que rima com queijo. De um jeito perfeito, de uma maneira especial. Isso não é segredo, ela sabe que eu pago um pau. Fora do normal, é que eu imagino pra gente. Uma noite inteira não é o suficiente. Muito contente, eu ficaria, ela sabe. Faz ela sorrir, pra mim não é dificuldade. Uma verdade é que eu sei como ela gosta. A conheço bem, mas rejeitou minha proposta. Mas e agora? Sua amizade, tudo bem. Escondido, meu sentimento vai mais além. Meus parabéns, meu coração foi atingido. Meu peito tá dolorido, ninguém tem culpa disso. Controle total do coração queria ter. Seria normal minha emoção poder conter. Eu não iria chorar, não derramar uma só lágrima. Só desejaria o que pudesse pôr em prática. Controle total do coração queria ter. Seria normal minha emoção poder conter. Eu não iria chorar, não derramar uma só lágrima. Só desejaria o que pudesse pôr em prática. Lutar contra meu sentimento que eu tento agora, esconder minha admiração por dentro e por fora. Beleza sempre exposta, dela é inconfundível. Olhar, não admirar, praticamente impossível. Mas eu resisto, não quero estragar tudo. Cedo ou tarde vou vê-la do lado do sortudo. Pra mim um absurdo, mas tenho que aceitar. Com certeza não vai demorar, preciso encarar. Controlar meu olhar, pra não causar constrangimento. Meu sentimento vai ter que secar conforme o tempo. Então vai vendo, poderia ser de outra forma. Quem sabe hoje em dia estaria feliz agora. Massageando as costas só pra aliviar o cansaço. Tem uma noite quente pra depois dormir abraçado. Realizado eu estaria pra lá de contente. Mas a real preciso encarar de frente. De forma inteligente e assim meio controlado. O que tiver que ser será, nada forçado. Mas esse é o fato e eu encaro a situação. Ninguém tem culpa, ninguém manda no coração. Controle total do coração queria ter. Seria normal minha emoção poder conter. Eu não iria chorar, não derramar uma só lágrima. Só desejaria o que pudesse pôr em prática. Controle total do coração queria ter. Seria normal minha emoção poder conter. Eu não iria chorar, não derramar uma só lágrima. Só desejaria o que pudesse pôr em prática. Então, isso mesmo, hein? É necessário ter o controle total. Idioma Maestro Android, The Rap.